agora tá com tempo pra me escutar. Agora disse a mãe que vai mudar. Eu sei a cena é forte, vai doer agora. Arruma minha mala, tô caindo fora. Você não percebeu, mas esfriou. Caiu na rotina, você descuidou. Eu só queria um pouco de carinho. Ficar tranquila, amor.